controle de Salvador. Lado na sexta. Hello, it's Boaz. Charlie Go non ha reception alla right. Ottima. Sistema do Gol 2043, decolou seus cursos. Poderia voar da Elda presente? Direto Leda, voo 2043.